Salve, galera! Eu sou Conrad Rose e quero contar uma pequena história para vocês. Em 1989, eu tinha 18 anos e meus amigos me zoaram muito. Na época, eu morava em Curitiba, porque o Grêmio deu de 6-1 no Flamengo, numa final de Copa do Brasil. Então, eu resolvi, 30 anos depois, ontem à noite, olhando o jogo assim, e vendo aquele placar escrito agregado 6-1, eu vi que depois de 30 anos, essa história teve um final feliz. Então eu ia colocar um minuto de silêncio no rádio, mas em um minuto no rádio dá para falar entre 8 e 10 linhas. Então eu resolvi botar o adágio de Albinoni no fundo e contar essa pequena história como assim o cortejo do imortal. Está no ar Muqueca de Siri, um programa rubro-negro, um programa Flamengo, como eu, como você, como todos nós. Esse programa tem uma veia lusitana muito forte e ele é o Muqueca de Siri para Jesus. Agora vilarejo, Arnaldo Antunes e Carminha. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom da varanda. Quem descansa, vê o horizonte deitar no chão, para acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas caem frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo. Palestina, Shangri-La. Vem andar e boa, vem andar e boa, vem andar e boa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar em todas as mesas. Pão, flores enfeitadas, destinos, e esta canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Para quando você for. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Que descansa, vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda gente cabe lá, destino a Shangri-La. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar em todas as mesas. Pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E esta para quando tu for, tem um verdadeiro amor. Moqueca de Siri na Rádio Campeche. Agora Carolina Deslandes, a Milda Gosta. E depois Viviane com as cantoras do rádio. É o programa Moqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta das 8 em diante, também domingo das 11 ao meio-dia. Agora Viviane, cantoras do rádio 98.3, uma frequência comunitária. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando um espaço azul vão reunindo num grande abraço corações de norte a sul. Espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria a

Rádio Campeche 98.3. Zoiuda, Raíssa Faiete. De patuás dentro do meu altar, sagrado pra quem cura, sagrado pra quem cura. Eu vim descendo, facão na mão, zoiuda, pra matar. De patuás dentro do meu altar, sagrado pra quem cura, sagrado pra quem cura, sagrado pra quem cura. Aproximei meu olhar, aprofundei os sentidos, devagarinho chegar. De patuás dentro do meu altar, sagrado pra quem cura, sagrado pra quem cura. Moqueca de Siri na Rádio Campeche, toda quinta a partir das 8, todo domingo a partir das 11. Agora Maíra Andrade, Turbulência, e depois Perota Tingó, Alma Não Tem Cor. Minha mãe, minha navio tá navegando nesse mar turbulento, marinheiro está cantando melodia para transformar temporal na poesia. Brisa de mar dá-me trazer inspiração para harmonia mundial. Agenor navega em navio num pauta melódica e poética. Balanço de mar, balanço de paz, vida turbulento entra na tempo, um tempo bençoado pra Deus e Virgem Maria. Balanço de mar, oh, balanço de paz, vida turbulento entra na terra. Deus e Virgem Maria. Madre que procura los caminos bendecidos de las almas que se hicieron a la mar, convierte la pena en amor y que en sus aguas viajen solo buenos sentimientos. Tu brisa me revela secretos que harán que se aclare el tiempo y es tu movimiento, tu silencio el que me hablará. Harmonia mundial. Wagner navega em navio num pauta melódica e poética. Balanço de mar, balanço de paz, vida turbulento entra na terra. Tempo abençoado pra Deus e Virgem Maria. Balanço de mar, oh, balanço de paz, vida turbulento entra na tempo, um tempo bem. Pra Deus e Virgem Maria, pra Deus e Virgem Maria, pra Deus e Virgem Maria. .3 Rádio Campeche. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, perceba. Que alma não tem cor, ela é colorida, ela é multicolor. Perceba que alma não tem cor, ela é colorida, ela é multicolor. Ai, tingo, tingo. Tiene color. porque yo soy blanco, el alma no tiene color, porque yo soy negro, y el alma no tiene color, porque yo soy blanco, el alma no tiene color, porque yo soy negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro. Blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro. Blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro. Blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro. Perciba que el alma no tiene color, ella es colorida, ella es multicolor. Abraço coletivo, gol do Flamengo. Lado A do Moqueca de Siri. Tommaso Albinoni, interpretado por Remo Giazzotto e Ali Terras. O adágio de Albinoni. O salão. Depois, Vilarejo. Arnaldo Antunes e Carminho, A Miúda Gosta, Carolina Deslandes, Cantoras do Rádio, com Viviane, um disco chamado Confidências, da Leymar, Fado Tropical, com Fado em Bossa, o nome do disco é Fado Tropical, Sinuca de Bico, com a galera querida do Pouca Chifra, diretamente do Recife, Benjamin Toma de Freitas, Zoiuda, Raíssa Faiete, Turbulência, Maíra Andrade e Alma Não Tem Cor, música do Karnak, de André Bujanra, com Perota Tingó. No fundo estamos ouvindo o Balete Gafieira, com Gaúcho. Essa música vai para o técnico do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, Renato Portaluppi. Toda quarta-feira tem o Choro Xadrez, Isaltina de Assunção Farias, 439, a partir das 18. Isso não é um anúncio, é afeto. Eu convido geral para ir, porque eu vou e daí é um lugar para a gente trocar ideia sobre música boa. Este programa, mais uma vez, conta com a participação de Gemuniz, que interfere, da Pitacos e orquestra essa seleção musical junto comigo, Conrad Rose. Tem a página do Moqueca no Facebook, Moqueca Siri, também no Instagram, no Twitter, tudo Moqueca Siri. Galera da música, quer mandar material, música local, estamos à procura de música local, moquecasiri@gmail.com. Este programa sempre foi aberto à música independente,

Você reclama que eu estou tão diferente. Você não sabe o que diz, é evidente. Como é que pode de repente alguém ficar tão diferente? Diferente de quê? Como é que dá pra saber? Só eu que sei, eu que vivo o tempo todo comigo. O tempo todo não digo, mas o bastante pra me reconhecer. Eu estou aqui pra provar que eu sou eu. Vim desfazer essa dúvida cruel. Foi só de te mostrar que não sou outro. Eu já me sinto outro, já valeu. Você diz que eu já não sou mais aquele. Passa por mim e pergunta quem é ele. Como é que pode alguém deixar de ser aquele que já foi? Se quem já foi ainda é, enquanto vive ainda é. Pode dizer o que quiser, mas se tá aí porque é. Nem é preciso ter fé, pois se tem corpo, alma, cheiro, voz, qual é? Eu estou aqui pra provar que eu sou eu. Vim desfazer essa dúvida cruel. Foi só de te mostrar que não sou outro. Eu já me sinto outro, já valeu. Mas mesmo eu que sou eu, tive receio. Se não sou eu, nem sou outro, estou no meio. Como é que fica a minha imagem individual e social? Apresentando-me assim, sou diferente de mim. Mas sou eu mesmo no fim, isso não cola, é ruim. Quem é que crê nisso aí? É preferível dizer, então esqueça-me. Estou aqui pra provar que eu sou eu. Vim desfazer essa dúvida cruel. Foi só de te mostrar que não sou outro. Eu já me sinto outro, já valeu. Essa dúvida cruel. Foi só de te mostrar que não sou outro. Eu já me sinto outro, já valeu. Mas mesmo eu que sou eu, tive receio. Se não sou eu, nem sou outro, estou no meio. Como é que fica minha imagem individual e social? Apresentando-me assim, sou diferente de mim. Mas sou eu mesmo no fim. Isso não cola, é ruim. Quem é que crê nisso aí? É preferível dizer, então esqueça-me. Eu estou aqui pra provar que eu sou eu. Vim desfazer essa dúvida cruel. Foi só de te mostrar que não sou outro. Eu já me sinto outro, já valeu. Queca de Siri, agora Silvia Machete, me deixe mudo. Me deixe mudo, seja no campo, seja no...

amigo, amigo. Necessário, eu moro longe, eu posso nem chegar. Eu demoro o tempo que for necessário, eu moro longe, eu posso não voltar. Demoro o tempo que for necessário. Agora com vocês uma música que chegou pela Orquídea de Aço, querida amiga da luta antimanicomial do Rádio Livre do Rio de Janeiro, a famosa Afro Patti, blogueira Freud e Dom L. Ei, baby, aposta um beijo. Cê não nega um beijo meu. Rola um beijo. Vamos jogar um PlayStation. Eu te desejo, hey, mais do que o próprio agro. Sério, oh meu Deus, oh wow. Ei, baby, aposta um beijo. Cê não nega um beijo meu. Rola um beijo. Vamos jogar um PlayStation. Eu te desejo, hey. Mais do que o próprio agro. Sério, oh meu Deus. Quatro com Freud no blog. Old, old, wow. No e o cigarro nos dedos. Vogue, wow. Olha pro teto do carro. Abre, wow. Noite de onda, flange. Eu bebi, oh. Para no bolso, faz pose. Faz bem, ombro energético e doze. Trai de, bem. Moda de Paris no close. É friends, gente que viveu pra ser, oh, favela vive pra sempre, oh, nós, eu tiro uma onda com otário, playboy, só eu carrego esse status, e os leões é que a vida e seus métodos práticos viver mais, oh, oh, oh, baby, aposta um beijo, cê não nega um beijo meu, rola um beijo, oh, vamos jogar um PlayStation, eu te desejo, hey, mais do que o próprio. Sou privacidade pelos likes, sou intimidade pelos ads. Em ondas de wi-fi, sabor de cannabis pelos ares. Evitando militares, nas ruas do seu estado. Eu não vi o seu stories, eu não conferi o seu status. Te vi a primeira vez no dia cara a cara. E mergulhei no mar gelado de tecnologia questionável. E acho que era um tanque de guerra no asfalto. Quer te falar sobre Winhove e não resistir seu biquíni roxo. Diz, quero morder essa bundinha hoje. E cê mergulhou no meu feed. Ou G.I.G. Meio nerd, meio B.I.G. Meio cash, cash, meio comunista. Meio foda-se o mundo, meio Greenpeace. Nosso déficit de atenção é tão parecido. Algoritmos nos uniram, tipo Angelina e Brad Pitt. Na rima do chama eu te chamei pra sair comigo. E hashtag zica, hashtag entre tanques de guerra. Golpistas no Rio de Janeiro tem hashtag vida. Hashtag quem matou Marielle é Marildo. E hashtag stakeholder de celebridade pousa. Segura meu hashtag, foda-se. Agora com vocês, Nicola Conte, Stefania Di Pierro, A Gira. Ele acabou da mata na cachoeira, passou beber seus filhos na terra, trazendo bem meu amor. Beber seus filhos na terra, trazendo bem meu amor. Ele atirou a flecha, rebatou que atirou. Pra combater a mandinga, correu, a gira, girou. Os males de todo mundo para o espaço levou. Os males de todo mundo para o espaço levou. Ele atirou a flecha com seu batuque atirou. Com o pensamento, meu pai, nada tenho que temer. Ele só me pede a fé no mundo é poder. Ele só me pede a fé no mundo é poder. Ele atirou a flecha com seu batuque atirou. Ele atirou a flecha com seu batuque atirou. Ele atirou a flecha com seu batuque atirou. Pensamento, meu pai, nada tenho que temer. Ele só me pede a fé no mundo é poder. Ele só me pede a fé no mundo é poder. Ele atirou a flecha, o seu batuque atirou. Ele atirou a flecha, o seu batuque atirou. Ele atirou a flecha, o seu batuque atirou. Atirou a flecha com seu batuque atirou. Ele atirou a flecha com seu batuque atirou. Ele atirou a flecha com seu batuque atirou. Ele atirou a flecha com seu batuque atirou. Ele atirou a flecha com seu batuque atirou. Ele atirou a flecha com seu batuque atirou. Ele atirou a flecha com seu batuque atirou. Ele atirou a flecha com seu batuque atirou. Ele atirou a flecha com seu batuque atirou. Lado B do Muqueca de Siri, Reader's Digest, com Antônio Zambujo. Eu sou eu, Luiz Tati. Me deixe mudo, Silvia Machete. Um beijo enorme, querida. Diz Fado, com Ana Moura. Não tenho medo não, os ímpares e Tulipa Ruiz. Freud e Dom L. Trouxeram Blogueira, A Gira, com Nicola Conte e Stefania Di Piero, um disco chamado Natural. E no fundo estamos ouvindo o retorno do cangaço, Edivaldo Santana, do disco Só Vou Chegar Mais Tarde. Na teoria, esse programa acabaria agora 9 horas. E será uma satisfação enorme quando entrar alguém ao vivo às 9 horas, a gente acaba pontualmente. Tá aí o convite, um desafio, uma chamada na chincha. Se alguém tiver uma ideia, vamos produzir. O Muqueca sempre acontece de estúdio aberto para quem queira se apropriar dessa maravilhosa ferramenta de comunicação que é o rádio, que abrange também os deficientes visuais e os não letrados, os analfabetos. Isso, agregado à pedagogia de Paulo Freire, é muito libertário. Vamos lá para a história do retorno do cangaço e depois Rosa Ferraz, estreando no Moqueca de Siri. Eu não estou disponível para o capital, não sou moeda de troca. Não venha você querer definir quem é do bem ou do mal, falando assim pelas costas. Ei, falador, sua vida de cagueta não vale um tostão, nem Miami, nem Sorbonne. A grana que sumiu tá na casa do pastor, ninguém vai pagar o prêmio, ninguém. Se propina ou se doleiro, quem será nasceu primeiro? Desde a era de Platão que isso aqui é um puteiro. Quando o cara diz que é bom, quase sempre é trambiqueiro. Se é notícia ou se é fato, só importa no extrato. Trairagem só revela que esse homem é um fracasso. Conselheiro anuncia o retorno do cangaço. Domingo tem o Moqueca de número 191, a partir das 11, com o estúdio aberto. Será um programa de samba e suas vertentes. Então, nesse programa tem pouco samba. Quem está acostumado a ouvir o programa sabe que a gente sempre rola um sambinho, um choro, alguma coisa nesse sentido, seu balanço. Rosa Ferraz. Aponta o dedo.

É que carimbó não é. Quando vejo você, não sei qual é. A música balança e o meu corpo todo quer dançar. Quando vejo você, não sei qual foi. É como um veneno, o avô perdendo e volte querendo pra morrer depois. Acabou-se, não tem jeito. Já foi, sem voltar. Meu bem, ela chama do dengo e ele gosta. Só lembro do teu cheirinho que dá liga no chamego e faz com o nosso amor. Não sei qual é. A música balança e o meu corpo todo quer dançar. Quando vejo você, não sei qual foi. É como um veneno, o alvo perdendo e volte querendo pra morrer depois. Acabou-se, não tem jeito. Já foi, sem voltar. Meu bem, ela chama. Ele gosta. Só lembro do teu cheirinho que dá liga no chamego e faz com o nosso amor. Só lembro do teu cheirinho que dá liga no chamego e faz com o nosso amor. Mais uma de carimbó. Há dois tipos de amor nesse mundo e em todo lugar. Um que visita a gente no fundo, outro que mora lá. Um que sai de coturno vermelho e sai a godê. O outro nem olha pro espelho, tão raro de ver. Há dois tipos de amor nesse mundo e em todo lugar. Um que visita a gente no fundo, outro que mora lá. Um que sai de coturno vermelho e sai a godê. O outro nem olha pro espelho, tão raro de ver. Um é osso, bebe de caroço, tatu no pescoço, voa lá. Outro é frio, erro de arrepio, ouro e fio, paripá. Um é trégua, sorriso de égua, outro é guerra, sururu. Há dois tipos de amor nesse mundo, um sou eu, outro é tu. Um sou eu, outro é tu. Um sou eu, outro é tu. Um sou eu, outro é tu. Um sou eu. Papai, é. dois tipos de amor nesse mundo e no outro também. Um assim meio moribundo, outro que passa bem. Um já chega metendo o bedelho e nem quer saber. O outro é menos pentelho, tão raro de ver. Um é osso, febre de caroço, tatu no pescoço, voa lá. Outro é frio, terror de arrepio, ouro e fio, paripá. Um é trégua, sorriso de égua, outro é guerra, sururu. Há dois tipos de amor nesse mundo, um sou eu, outro é tu. Um sou eu, outro é tu. Rádio Campeche 98.3, uma frequência comunitária. Na prorrogação do Moqueca de Siri, rolou Rosa Ferraz, Como Ser Feliz Nesse País, inserida no contexto, Túlio Borges, Um Canto Só, Noites do Norte, A Menina, Lia Sofia, Cabouce, Dirimbó, Outro é Tu, com Bruno Batista e Felipe Cordeiro. No fundo, estamos ouvindo Sentapu Agapieira, com Bagaceira Cult. Tenham todos um excelente final de semana. Muito trabalho, ideias geniais, mirabolantes. Luta, sorte, paz, harmonia, cadência. Guloseimas, satisfações. Beijos, abraços, carícias, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Eu sou Conrad Rose, domingo 11 horas eu tô aqui de novo pela campanha Mais Beijo na Boca e Menos Arminhas. Tem uma ideia? Mora no Campeche, nos arredores, Rio Tavares, Cova Funda. Tá a fim de fazer um programa de rádio? Cola aí, vem ver como é que funciona. O programa é sempre feito de braços abertos para receber. Quem tiver interesse em se comunicar por ondas hertzianas, um bem natural pelo espectro eletromagnético, como fazemos aqui. Dia 5 de novembro, a Rádio Campeche participará do 4º Encontro dos Grêmios Estudantis, que acontece no Colégio Estadual em frente à Pedrita, que me foge o nome agora. Mas enfim, vamos lá trocar uma ideia sobre comunicação. Bora lá. Bagaceira Cult e uma música surpresa para fechar, do querido mestre, uma figura muito amável, tanto ele quanto a filha dele, João Bosco. Vai começar a partida. Leônidas entrega a Perás. Perás a Leônidas. Leônidas avança pelo centro de Brunegedlin, os sanduíches níveis que gol. Participação de Ari Barroso. Tudo mala no mano do que dá no mabo buca. Sou do mamado que tá do mandando lá. Quer de bi, sou mado baobabi. Sou mado baobabi ablambu. Quer do mandando, ma quer do mandando babubica. Que do mamado lá, quer do mandando lá. Quer de bi, sou mado balaui. Queimado balaui ablambu. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Flamengo sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Foi na regata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado no Fla-Flu. É o ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou Flamengo até morrer. Eu sou, é, eu sou capibarado, nadado, badado, bagu, dumbabia, dumbabia, dumbabia. Quem não manado, manado, manado, babado, pé. Sou do mama, do lá, quem não manado. Sou mado balaui, sou mado balaui, abalaui. Quendo mandado, ma quendo mandado, ma bobica. Quendo mandado, la quendo mandado, ma. Que é pedi, sou mado balaui, abalaui. Flamengo, Flamengo. Sempre Flamengo, Flamengo, Flamengo, Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo, Flamengo. Moqueca de Siri.